libertad, justicia y ley, tierras, agua, justicia y ley. Ay, ay, ay, porque ya no es tiempo, paz. Fueron los ideales de la revolución. Das, das, das. E brinda a Zapata que lutou, honrou La família, la raza. Por seus princípios, sua revolução, terra e liberdade. Aos irmãos, Virgem de Guadalupe, bendiga todos por todos, loucos por vida. Eu presto a família, cultura, respeito, orgulho e lealdade com quem é verdadeiro. Paz, justiça e liberdade, força pra seguir pelo caminho da verdade. E assim vou, vou pela revolução, que os prazeres do mundão não corrompa o coração e que não seja em vão. Todo sangue derramado, desonrando a memória dos revolucionários. Somos poucos pero loucos, peões no jogo. Os vato louco, vamos rumo ao mundo novo. Que os marcos deixem marcas na história. Virtudes, fraquezas, vitórias, derrotas. Todos por todos, loucos por vida. Os doidão, os primo, la raza latina. Todos por todos, loucos por vida. Vai, levanta a taça e brinda a família. Todos por todos, loucos por vida. Os doidão, os primo, la raza latina. Todos por todos, loucos por vida. Vai, levanta a taça e brinda a família. Grandes nomes, grandes homens, ídolos, mitos e lendas. Camponeses combatentes contra os donos das fazendas. A história sempre mostra batalha dos humildes por terra e liberdade. Uma vida menos triste. Emiliano, Chico Mendes, Tchê Antônio, conselheiro, lutaram pra você hoje ter os seus direitos. Vários meios foram usados, num final sempre sangrento. Conflitos violentos, prisões sem julgamentos. Censura e sessões de tortura nos porões. Violência gera violência e assim rebeliões. Então, muitos se revoltam e partem para a luta armada. Alguns usam microfones, outros preferem as balas. Levante as taças também, façamos um brinde. Viva la raza, amém. O povo resiste. É viver a família, respeito, exemplo de luta. Quem quer a paz não disputa, se junta, não desiste nunca. Todos por todos, loucos por vida. Os doidão, os primo, la raza latina. Todos por todos, loucos por vida. Vai, levanta as taças e brinda a família. Todos por todos, loucos por vida. Os doidão, os primo, la raza latina. Todos por todos, loucos por vida. Vai, levanta a taça e brinda a família. Eu deixo aqui o meu respeito hereditário a quem mudou a história bravamente, de fato, em prol da liberdade rumo à conquista. Veja sim um vencedor, combatente na vida, poder do raciocínio, manter viva a tradição, religião e costumes, disciplina, um cidadão. A saga continua, horizontal ao sol e o sentimento perpetua. Importante igual será o vento de lá, venta cá. Mesmo propósito das antigas informações, busco pelo óbvio, revolução em prática, veemência no protesto. Me vejo nesse espelho, sempre firme no verso. Segue em anexo o conteúdo da mensagem, que interprete com sabedoria. Valoriza a arte de Miliano, coração militante no rap, tu sabe. Todos por todos, loucos por vida. Os doidão, os primo, la raza latina. Todos por todos, loucos por vida. Vai, levanta a taça e brinda a família. Todos por todos, loucos por vida. Os doidão, os primo, la raza latina. Todos por todos, loucos por vida. Vai, levanta a taça e brinda a família. Los altares de la patria está Zapata, con la bandera agrarista en su poder. El código agrario de la patria, que el latifundo tendrá que obedecer.